Oi, gente. Voltando, né? Eu esqueci de dizer que a mensagem anterior ela foi trazida, foi uma psicofonia. Ela foi trazida no dia, foi em março, no dia 18 de março, mas acho que foi no dia 5, que eu li anteriormente, foi no dia 5 de março, e essa que eu vou ler agora foi no dia 31 de março de 2018. Foi em abril, desculpa, foi 14 de abril, isso. E essa foi dia 31 de março de 2018. Essa mensagem, ela vai complementar a outra, tá, gente? Preste atenção, porque também é de uma profundidade muito grande. E quem trouxe essa, eu já posso adiantar, foi o Noack. Noack é um ser de outro planeta, ele é da constelação de Pegasus. E ele canalizou e trouxe essa mensagem. Foi. Sim, é o que a Sonia tá falando aqui, que ele canalizou foi comigo, tá, gente? Vou começar a ler. A inércia é certa. A verdade liberta, ousa e traz entendimento, discernimento e sabedoria. Com a verdade e através da verdade, ultrapasse os seus limites. Limites estabelecidos pela matéria deste tempo ou de qualquer tempo, qualquer era. Ultrapassando os limites, se busca a essência. Através da essência, entre em contato com o todo, o Criador. Por isso a verdade liberta, pois através da verdade se adquire conhecimento da essência, a qual neste plano está subjugada pela matéria, que se faz necessária para que o propósito, assim definido outrora, seja realizado em ambos os aspectos, tanto material quanto espiritual. Porque assim como a matéria necessita do espírito, o espírito necessita da matéria, e os dois se complementam de uma forma que para muitos é inalcançável. Porém, cada um tendo a sua particularidade e a sua definição para o mundo ao qual pertence, para o estado a qual pertence. Estado este que impulsiona aquilo que mais lhe apraz. Alimente a matéria neste mundo, ela lhe dará o que este plano lhe pede. Impulsione o espírito, este irá obter do plano a qual ele faz parte aquilo que ele precisa para impulsionar a matéria da forma como deve ser impulsionada pela verdade, pelo espírito. Por isso, o despertar da consciência maior de vossas vidas, de vossas essências, sempre será em espírito e em verdade. Não descarte a importância da matéria. Apenas de ser um invólucro tem a sua utilidade, tem a sua importância. Importância esta de impulsionar o espírito na evolução a qual ele necessita para receber o seu próprio entendimento, pois recebendo e ultrapassando o seu próprio entendimento, aproxima-se mais da verdade da sua existência, do Criador, do todo a qual ele faz parte. Por isso, há mistérios que ainda são inacessíveis. Quando digo inacessíveis, digo na intenção de dizer que não estão preparados para saber mais do que deveis saber. É revelado aquilo que no momento cada um está preparado para saber, adquirir, alguns mais, outros menos. até mesmo nesses menos, através da revelação, a diferença é realizada, se assim o receber. Cada momento tem o seu momento, cada tempo tem o seu tempo, em cada circunstância, seus acontecimentos. Porém, o momento, o tempo e as circunstâncias serão definidos através de vós, pelas vossas escolhas, a definição dos acontecimentos. Se escolhes evolução, onde evoluir? Se escolhes estagnação, permanecerão estáticos. Por isso, estamos sempre contribuindo para a evolução como um todo, para que o propósito da criação, por mais incompreensível que seja, a vosso conhecimento, seja cumprido. Definimos os momentos no plano espiritual para que possam ter a oportunidade de evolução neste plano, assim como em outros planos, para que o mistério de vossas vidas possam ser cumpridos, realizados, e para que contribuam com a evolução de si mesmos, com a evolução de outras espécies, a evolução deste mundo, como a de muitos outros. Como disse antes, fazemos parte de um todo, da qual um depende da evolução do seu próximo. Sempre foi assim e sempre será. Continue com a missão, a qual cada um veio realizar. Continue na busca, continue no caminho, para que no caminho seja lhes dado o que necessitais para que continue evoluindo no conhecimento de vossas existências, independente do estado em que se encontre, estado físico em que se encontre no momento, estado espiritual que se encontre no momento. Busque e lhe será acrescentado, peça e será dado. Não sou o único aqui a trazer-lhes instruções. Hoje é o dia de aprendizado. Hoje é o momento de adquirir, como foi dito há tempo, para todas as coisas. Outros virão. No momento, a minha mensagem é tão somente esta. Vos deixo a paz do nosso Mestre Jesus, que está presente e graças a Deus, vosso Criador, vos basta. Perdão. E a graça de Deus, vosso Criador, vos basta. Fiquem na paz. Noac. Então, vocês viram como uma mensagem complementa a outra, que fala de evolução, fala de reforma íntima, fala de amor ao próximo, fala de olhar para dentro de nós mesmos, de ver as nossas dificuldades, de ver aquilo que nós precisamos melhorar dentro de nós, de colocar em prática a reforma íntima, que é sempre, já diz, reforma íntima. É uma reforma dentro de nós mesmos, né? Com relação ao próximo, muitas das vezes a evolução do próximo, como que ele colocou ali, a evolução do próximo, ela também auxilia na evolução do outro. Então a sua evolução, ela vai ajudar na evolução do outro, porque você evoluindo, você ajuda o outro a evoluir. Você leva ensinamentos, posturas, condutas, você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Porque eu lembro uma vez que o irmão, eu ouvi essa frase, e essa frase foi do Chico Xavier, que ele disse assim: como você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? De que forma você quer ser lembrado pela sua posteridade, né? Por aqueles que vão ficar, né? Pelas gerações. De que forma você quer ser lembrado? Então nós temos que pensar muito nisso, porque às vezes a gente só pensa no agora, a gente só pensa. É bom pensar no agora? Sim, nós temos que pensar no hoje, mas nós temos que pensar no hoje da seguinte forma: pensar no que você planta hoje, porque você também vai colher amanhã e outra. Você também pode voltar naquela mesma família. Você pode voltar como um bisneto, você pode voltar daqui a 3 gerações naquela mesma família. E o que que você contribuiu? Porque às vezes a sua ação naquele momento, o que você faz naquele momento, ela não só vai definir perante a sociedade, mas também vai definir perante a família, vai definir perante a evolução, no sentido de o que que eu estou deixando. Ela vai definir o seu legado, o legado que você está deixando para a sua família, o legado que você está deixando para os seus filhos, para quem quer, né, que seja, que vai ficar depois de você nesse mundo. O mundo, ele é o que ele é. Mas por que que o mundo, ele é o que ele é? Porque, como foi dito aqui, nós fazemos esse mundo. Então, de que forma a gente quer voltar? E de que forma também a gente quer que aqueles que estão vindo agora, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, como você quer que eles vejam esse mundo? E como você quer que eles usufruam esse mundo, tudo que está nesse mundo? Para isso acontecer, a mudança é aqui. A mudança é aqui dentro. É reforma íntima. Tem coisinhas na nossa vida, às vezes, coisas que a gente faz, e aquilo já está tão entranhado pela sociedade dentro de nós, como ele disse, pelo que é certo, o que é errado, que às vezes a gente não percebe. A gente faz sem perceber. A gente toma certas atitudes no automático, sem analisar. Sem analisar, é automático. Você quer ver um exemplo de automático? Na época que eu trabalhei em um determinado lugar, eu tinha que atender pessoas. Só que eu não faço o trabalho que eu faço hoje. O meu trabalho era mais de recepção. Eu trabalhava num curso de idioma, então eu fazia mais trabalho de recepção. E quando chegava aquele período de rematrícula, era um caos. Porque eram muitas vezes, às vezes a recepção ficava lotada, cheia de vários alunos para poder fazer rematrícula. Então, eu me condicionei àquela regra, aquele automático de como eu tinha que fazer as coisas. Eu não pensava. A pessoa me falava o nome dela, eu já tinha aquele condicionamento. Eu entrava no automático, sem pensar, já pegava o nome, já pegava a ficha e já ia, fazia tudo no automático, já botava, fazia, atendia 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, e fazendo, e tudo no automático. Eu não pensava, porque aquilo já estava tão incutido na minha mente de automático, que eu fazia como se fosse um robô, que você tem que executar aquelas funções sem você pensar do motivo de você estar executando aquilo tudo. Então, às vezes, isso acontece conosco no nosso dia a dia. É automático. Agora, quando você para, você quer ver uma coisa, um exemplo que eu vou dar para vocês de reforma íntima e de você sair desse automático? Vou dar o meu exemplo. Por exemplo, quando eu vou cozinhar, se torna uma meditação, porque eu penso ali no que eu estou cortando, na comida, eu, quando eu estou lavando a folha, sinto a água, tenho contato. Então, tudo isso é você sair desse automático, é você pensar no que você está fazendo. Isso é reforma íntima. É você se condicionar todos os dias a pensar. Quantos aqui que não trabalham, que chegam no seu trabalho e fazem as coisas no automático? E quando vê, já fez, já realizou e nem se deu conta do que fez. Tá entendendo, gente? Então isso é o que ele fala do certo e do errado. Tô dando um exemplo para vocês e que a reforma íntima vai nos ajudar a sair disso. Eu, quando eu atendo uma cliente no spa, eu sempre penso, uma cliente é diferente da outra. A Sônia também é a mesma coisa, apesar do trabalho ser sempre o mesmo, tá? Mas as pessoas são diferentes, as situações são diferentes. Então, eu tenho que, naquele momento, estar presente naquela situação, vivenciar aquela situação, vivenciar o cuidado com a pessoa, enxergar a necessidade da pessoa, enxergar o que ela precisa, mas também entender que essa pessoa é nem sempre o que eu vou falar para ela, ela vai concordar. Nem sempre o que eu vou dizer para ela é isso, ela vai aceitar, porque mesmo ela tendo uma necessidade, mas ela é um ser humano e ela tem a forma dela de pensar. Isso é reforma íntima, porque é colocar em prática o respeito ao próximo. É colocar em prática também enxergar a necessidade do outro. Então, essas mensagens, elas são muito profundas. Porque estou dando um exemplo, mas tem muito mais coisas para serem abordadas, muito mais coisas profundas. Então, eu recomendo que todos assistam de novo e vejam quantas vezes forem necessárias. Cada uma das mensagens, para poder entender, para receber e usar essas mensagens, analisar aquilo que precisa ser modificado em cada um de nós, aquilo que precisa ser reavaliado, principalmente assim para conosco e para com o próximo. Não olhe para o próximo, olhe para você. Próximo é o próximo, ele é ele, você é você. Então, é isso que nós temos que fazer. A gente procura aqui, cada um de nós, colocar isso em prática. A cada dia, a cada momento, é 100%? Não. Não é 100%. Porque nem sempre somos 100%. Aliás, não somos 100%. A cada dia a gente acerta numa coisa, erra em outra. Todo dia você acerta numa coisa, erra em outra. E você, o importante é quando você errar, você identificar o que você errou. Identificou o que você errou, sana aquilo. Isso é reforma íntima. Eu escrevi uma mensagem que eu vi no Instagram que fala assim: quando uma pessoa ela reclama de você, ou ela fala algo de você, ou nós também reclamamos algo de uma pessoa, aquilo que a pessoa, o que você falou na pessoa, na verdade, aquilo que incomodou na pessoa é o que está em você. que às vezes você olha, às vezes incomoda, é aquilo que está em você. Nós temos sempre que lembrar que nós somos espelhos. Sempre isso. Que nós somos espelhos. Nós temos que entender, colocar, nos colocar diante do espelho, olhar para nós mesmos e dizer o que, que eu tenho que mudar. O que, que eu preciso mudar? Façam isso, se colocam diante do espelho. Se olhem diante do espelho, se coloca na frente do espelho, conversa com você mesmo. Ou então quem faz meditação, na meditação, quando você estiver na meditação, imagina uma outra pessoa, imagina você na sua frente. Você mesmo na sua frente. Mas só que não olhe como você se olha. Imagina você na sua frente, mas como uma pessoa de fora. E deixa essa pessoa falar. Deixa essa pessoa falar. Tudo que você tem que ouvir sobre você mesmo. Isso é se colocar diante do espelho. Vai doer, vai ser dolorido. Não vou mentir, porque eu já fiz essa meditação. Foi orientada por um preto velho. Uma fase da minha vida, fazer essa meditação. Me coloquei, sentei na cama. Fiz essa meditação. Olha como doeu. Porque eu me via a mim mesma e apontando todas as minhas falhas. Eu escutava. Eu fazia, botava música. Começava a silenciar minha mente, silenciava, ia silenciando a mente, escutando a música, silenciando. Nossa, começava a ver. Me via, via a imagem na minha mente, da mesma sentada, na minha frente. E eu começava a ver tudo aquilo que eu precisava mudar. Tudo aquilo que estava errado dentro de mim. A cada pontinho que falava que o meu eu, né, o meu reflexo no espelho, ele me falava, nossa, eu voltava, ficava, dava aquele calafrio, dava aquela agonia, aquela... Mas eu fiz. E faço até hoje. Faço até hoje. E tenho colhido... Vou falar para vocês, bons frutos, porque uma das minhas maiores dificuldades era quando a pessoa, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas, porque isso é o que acontecia comigo, e de vez em quando tenta vir à tona e eu já mudo isso. Uma das maiores dificuldades que eu encontrava era que quando a pessoa, às vezes, vinha conversar comigo, dependendo, né, da situação, aí a minha mente já começava a trabalhar. Eu começava a pensar nas respostas que tinha que dar para a pessoa. Não escutava direito o que a pessoa tinha para falar. Então, começava, assim, a pensar nas respostas que tinha que dar. Isso foi uma das coisas que o meu espelho me mostrou. Foi uma das coisas que ele apontou e disse: essa é a sua falha. Aprenda a escutar. Sem pensar, sem raciocinar, sem pensar. Deixa a mente em branco e só escuta o que a outra pessoa está falando. Fica calada. Já percebeu o que a pessoa está falando e você já quer argumentar? E era verdade. Então eu comecei a trabalhar isso em mim. De deixar a pessoa falar, sem julgar, sem pensar em nada. Deixa a pessoa falar, escuto, me coloco como instrumento, porque se a gente faz a reforma íntima, a gente pode se colocar como instrumento da espiritualidade, que nós temos sempre uma pessoa ali para nos assessorar, uma pessoa que eu digo é um espírito, porque a gente vem, a gente encarna, a gente não encarna sozinho. Na programação, sempre tem alguém para nos auxiliar. E se deixar, se você deixar, essa pessoa que quer o seu bem, que quer o melhor para você, e se você fizer a sua parte, fizer a reforma íntima, ela vai auxiliar e ela vai ajudar. Agora, quando a gente tapa os ouvidos, a gente não faz a reforma íntima, tapa os ouvidos, a gente não consegue escutar. A gente não escuta. E se quantos espíritos, irmãos já vieram e falaram, a pessoa não me escuta. Eu falo, falo, falo, berro no ouvido dela, ela não me escuta. Porque a gente não consegue. A gente fica tão entranhado aqui nas coisas materiais, não é que, como o irmão disse, a matéria é necessária para a nossa evolução. Mas também a gente se tornar escravo da matéria, deixar ela dominar a nossa vida, aí já não é uma coisa sadia. E isso eu fui aprendendo. Nesse período todo de caminhada, nesse período todo errando, evoluindo, muitas coisas deixei para trás, muitas coisas abri mão, modifiquei, deixei de lado, porque eu vi que eram prejudiciais para mim. E eu comecei a escutar. Quando falo, ó, isso não, isso você pode, isso não. Então eu comecei a ser direcionada, mas porque eu comecei a trabalhar o meu interior, eu fui me permitindo. E cada um de vocês podem fazer isso também. Os mentores falam, tudo é possível. Basta ser determinado, vai ser, é uma caminhada árdua? É, gente. Não vou mentir para vocês. É. É sim. Porque reforma íntima, você abrir mão de si mesmo em prol do bem-estar do outro, você abrir mão de si mesmo em prol de uma comunidade, em prol de um projeto aqui, né? É muito difícil, é doloroso sim, mas depois você vai se modificando, é doloroso no início, porque o ego, ele está tão naquele negócio de ter, que ele fica tão fissurado nisso, de ter, que ele não enxerga, não deixa a gente enxergar mais nada. Não permite que a gente enxergue mais nada. Então, toda vez você vai lutar contra você mesmo, você vai lutar contra o seu ego. Sabe? Você vai lutar contra a sua própria mente. Mas chega um momento que a luta, ela se torna mais fácil. Não que você não vai ter luta. Ela vai se tornando mais fácil. Você vai indo, cada vez já é aquilo que antes você achava que pesava tanto, já não pesa tanto assim. E assim vai. E assim vai. E assim a gente vai caminhando. Isso é evolução. Isso é o que Jesus veio trazer de ensinamento, que são as leis universais. E olha o que, que Jesus fez, gente. Olha o que, que muitos discípulos fizeram, muitos apóstolos fizeram. Apóstolo Paulo. Eu sempre gosto muito de citar Apóstolo Paulo pela vida que ele levou, pela criação que ele teve como Saulo. E quando ele teve encontro com Jesus, que começou ali a transformação dele, E teve que desconstruir tudo aquilo que foi ensinado, que era certo para ele. Ele teve que desconstruir tudo aquilo. Porque naquele certo, ele estava prejudicando muitas vidas. Naquilo que ele achava que era certo, dentro do ponto de vista dele, ele estava prejudicando muitos irmãos. Então, o que aconteceu? Ele teve oportunidade, quem já leu a psicografia, né? Que foi feita através de Chico Xavier, de Paulo Estevam, viu que foi dada várias oportunidades para ele de modificar, né, no amor. Estevam foi usado, Abigail foi usada, muitos outros foram usados, mas as convicções, o ego, falou muito alto dentro dele. Aí, o que aconteceu? Foi na dor. Precisou perder a visão. Precisou ficar debilitado por um período ali de tempo. Precisou passar por perseguições, por privações, para poder modificar o que foi incutido pela sociedade, pela religião, pela doutrina, pelos dogmas, como certo. Mas foi incutido nele, como a gente costuma dizer, a religião, ela não é ruim. A religião, ela não é ruim. A religião, ela tem muitos a nos ensinar. Cada religião, a gente aprende com cada uma delas. Mas quem faz da religião é o homem. Aí é que está a questão. Aí é que está a chave. Mas você sabe que muitos estão vindo hoje mais pela dor do que pelo amor, né? Sim, hoje, como a Kelly falou, muitos estão vindo hoje mais pela dor do que pelo amor. Isso é verdade. Mas foi o que foram escolhas. E eu vou falar, mesmo assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ainda muitos que estejam vindo pela dor, entendam bem o que eu vou dizer. Dor é diferente de sofrimento. Dor é diferente de sofrimento. Muito diferente. Se você está vindo ainda pela dor, dê graças a Deus. Porque ainda na dor é no amor. Porque o verdadeiro sofrimento, aquele sofrimento mesmo, só quem passou e quem está me ouvindo que passou e passa por esse verdadeiro sofrimento, mesmo, sabe do que eu estou falando. Porque o mentor uma vez me explicou, me mostrou a diferença que eu não sabia. Para mim era toda a mesma coisa. Ele falou, não, tem diferença. Eu falei, como assim diferença? Ele falou, tem diferença. E ele virou e falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Se o irmão, se você cair agora, você se machucar ou se alguém te der um tapa no rosto, você vai sentir dor, mas você não vai sofrer. Se você cair, se ralar, você vai sentir dor, porque vai doer, vai machucar. Ele falou isso pra mim. Aí eu passando na rua, ele falou assim: você tá vendo aquele irmãozinho ali? Eu falei: tô. Olha a situação dele. Olha a situação como ele está. Perante a sociedade, ele não é ninguém. Pergunto quanto que ele sofre por isso. Pergunta como é que está a saúde dele. Mais adiante, tá vendo aquele outro ali? Ele foi me falando várias coisas. Ele falou: isso é sofrimento. Ele falou, sabe o que é sofrimento? Eu falei: não, quero saber mais. Ele falou: fica um mês sem tomar banho. Fica 2, 3, 4, 5 meses. Essas pessoas não sabem, não têm, não sabem. Elas sofrem por não poder jogar água no seu corpo, poder se lavar. Elas sofrem por não ter água para beber. Dor. É isso que eu te falei. E ali eu aprendi a diferença de dor para a diferença para sofrimento. Então muitos aqui, como aquele falou, estão vindo na dor. Estão vindo na dor ainda do amor. Que a dor passageira, né? Na dor passageira. Porque dependendo das escolhas que façam, ela se torna passageira. De colocar a reforma íntima em prática, todos os ensinamentos que foram trazidos hoje, ela se torna passageira. Porque existe uma programação no plano espiritual. A gente não sabe qual é, mas a gente faz, coisas vão acontecendo que vão se caminhando para que aquela programação ela se cumpra, ela aconteça, ela se concretize. E aquela programação ela vai e acontece, mas não vai ser flores. Dependendo da programação. Por isso que não podemos deixar a dor se tornar um sentimento de sofrência. Exatamente, por isso que a Kay falou. A gente não pode deixar a dor se tornar um sentimento de sofrência. Ela disse tudo. Porque aí é quando você muda, você tem a oportunidade de você mudar toda uma situação, você tem a oportunidade de mudar toda uma história que está encaminhando para ser de uma forma e você pode mudar para ser totalmente diferente. Você não vai para o sofrimento. Você não vai na direção do sofrimento. E muitos que estão aqui hoje estão tendo essa oportunidade. Gente, isso que eu estou falando para vocês, eu não sabia o que, eu ia falar. Veio para mim hoje de manhã essas mensagens. Eu nunca sei o que a espiritualidade vai falar, as coisas que eles vão falar. Eles... vão falando. Eu não sabia, só veio... É, acredito que sim, como a Sônia falou, houve alguma interferência que foi mudada. Acredito que sim, porque aqui a gente segue a direção da espiritualidade. a gente segue a direção da espiritualidade. Então é isso, não está vendo mais nada para eu falar. Então é isso, gente.